Tá ao vivo isso daí? Atrasou hoje, hein? Tá ao vivo esse negócio aí? Será que tá? Será que tá ao vivo esse negócio aí? Ai, falta a imagem, meu! Vocês estão de brincadeira que tá faltando a imagem. Não é possível. Tá ao vivo isso daí? Ué? Ah, tá ao vivo. Saudações, alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace. Está começando mais um Periscatso. Programa que vai ao vivo todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, no Verdazo 1914. Aqui do YouTube! YouTube! É, hoje, sexta-feira santa, então não vai ser com cerveja. Hoje vai ser com um belo vinho. Tô tomando um Cabernet Sauvignon chileno. Como é que é? É que a letrinha aqui é complicada. Reserva Barrel de safra de 2014. Para vocês que entendem de vinho aí, é isso aí. Vinho italiano não, vinho chileno. É, eu poderia vir na internet e falar, ai, tudo que é da Itália é lindo, né? Mas não precisa disso, né, gente? Mas vamos lá. Minha querida amiga Mi está ouvindo a gente, vendo a gente. Um beijo, viu, Mi? Mas então, já são 9 dias sem jogo, né? E dá tremedeira, dá crise de abstinência. É complicado, né? Pra gente que trabalha com isso, de certa forma, é até um alívio. Porque é tipo umas mini férias. Inclusive, eu concentrei bastante no meu outro trabalho. Meu trabalho, nesse momento, ainda é o principal. É bom. Tô falando pessoalmente, é pra mim. Eu foquei bastante, avancei bastante coisas que a gente, às vezes, não avança com a velocidade que poderia, porque a gente divide, de certa forma, o foco com o Palmeiras. Acho que isso deve acontecer com vocês também, né? É, não tem Palmeiras, o foco vai todo pras outras coisas da vida, né? E acho que tudo acaba andando melhor. Mas dói, né? Que saudade, que dói de ver jogo do Palmeiras, de assistir jogo do Palmeiras, enfim. Ainda mais que o Palmeiras está numa fase muito boa, né? Em termos gerais. Só ganha jogo, difícil perder, difícil tomar gol. Então isso deixa a gente muito feliz. É, quando joga, né? Quando não joga, dá essa tristeza toda, essa... Saúde. Olha lá, já tem gente falando em Avelar. Ô meu amigo Kleber Borges, vai chutar bunda de vaca, meu amigo. Para de ouvir boato. A gente tem ninguém menos do que Vitor Luiz e Diogo Barbosa. Por que que o Palmeiras ia querer contratar o Danilo Avelar? E justo o Danilo Avelar. Me fala uma coisa, qual é a fonte que você anda escutando para ficar todo preocupado? Então você larga a mão de ser quarta-feira, você larga a mão de ser tonto e para de ouvir esses boas. Começa a ouvir mais mídia palestrina. Boa, né? Então seleciona aí as tuas fontes, larga de ser bobão e para de entrar em boato, besta. Não se fala em boato, não se alimenta boatos. Não é uma atitude inteligente. Tá? Ainda mais em abril. Ninguém contrata e vende em abril. A não ser em casos excepcionais. Jogador que esteja sem contrato, parado, esperando definir uma situação. Não é o caso. Então, para. Fonte, Jorge Nicolau. Ah, é de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira comigo. Logo ele. Ai, ai, ai. Vamos lá. Acho que a grande polêmica, já que não teve jogo, acho que o grande assunto desse intervalo sem jogos, né? Teve alguns jogos, né? Teve jogo no Campeonato Gaúcho, teve na Europa, né? Champions League, a própria primeira final do Campeonato Paulista. E em todos esses jogos, o assunto, além da bola, foi quem? O Maledetto, né? Esse cara aqui, ó. O VAR. VAR. Tá sendo muito mal aplicado, né? Tá demorando muito aqui no Brasil. Então teve lá um caso, eu admito que eu não assisti, como eu disse, tava muito focado no trabalho. Então teve o jogo do Tottenham, que parece que o time do Guardiola, o Manchester City, fez um gol no acréscimo, que dava a classificação, e aí o VAR foi lá e anulou e estava realmente impedido. Eu não sei quanto tempo demorou para eles. Deu uma cagada aqui, pronto. Eu não sei quanto tempo demorou lá na Europa para eles. Pro VAR tomar a decisão. Eu sei que aqui no Brasil tá demorando demais. Então foi muito ruim o uso do VAR lá no Campeonato Gaúcho. Para começar que eu não achei pênalti nem a pau. Ah, mas ele pega no calção. Interessa. Né? Você vê que o cara. Primeiro foi falta do Cortez. Se foi falta de alguém, foi falta do Cortez. Aí você tem lá o contato no calção, até dá uma esticada no calção. Só que se você puxa o calção, o que acontece com o cara que está sendo puxado? Ele cai pro lado onde está sendo puxado. O Cortez caiu pro outro lado. Quer dizer, obviamente ele se atirou. É óbvio que ele se atirou. Ah, mas não pode puxar o calção. Não. O que não pode é você agarrar o jogador, impedir a movimentação dele, segurando camisa, segurando calção. Se você tem o contato, pode. Se você puxa, o negócio estica, mas você não está impedindo ele de avançar, não é nada. E não foi nada, gente. É só olhar com a câmera em ritmo normal. Não foi pênalti. Eu não estou aqui para discutir Campeonato Gaúcho, nem para proteger, nem atacar. Eu estou falando do VAR em termos gerais. Então, assim, nesse caso específico, o careca lá, como que chama? Jean, alguma coisa, né? Ah, esqueci. Inclusive ele já atrapalhou o Palmeiras várias vezes, esse careca, esse gaúcho. O cara tá fazendo uso do VAR em lance interpretativo e ainda tá conseguindo errar. Então, para mim, esse daí é o cúmulo do erro. Pra sorte dele, o pênalti que ele inventou e marcou e foi, o goleiro foi lá e defendeu. Pra sorte desse juiz, né? Jean-Pierre, isso mesmo. Então esse para mim é o cúmulo do erro do VAR, do mau uso do VAR. Tem também o problema de demorar demais. E esse realmente está sendo um problema que depõe contra a ferramenta, em tese, em tese. Mas aí parece que foram 9 minutos, né, entre o lance e depois recomeçar o jogo. E isso está acontecendo demais. Tem o problema de sair o gol, você comemora o gol, mas você não sabe se foi gol de verdade ou não. Né? Agora, tudo isso depõe contra o VAR. Então, aí o mais fácil, o que que é? O mais fácil nesse tipo de situação. Ah, vamos acabar com o VAR. O VAR é uma ferramenta que está estragando o futebol. Eles estão tomando decisões erradas, eles estão demorando, está quebrando o ritmo do jogo. E estão alterando os destinos dos jogos, mas estão acabando com a emoção, com a essência do futebol. Mas vem cá, na Copa do Mundo teve isso. Na Copa do Mundo foi tudo perfeito. Na Copa do Mundo foi tudo muito rápido. Não era em qualquer lance que entrava o VAR. Então me parece que no fundo a questão é: os caras precisam aprender a usar o VAR. Primeiro que eles precisam ser bem intencionados, isso a gente não vai saber, não vai poder, né? Nunca. A gente sempre vai desconfiar porque é no Brasil, né? A arbitragem brasileira, principalmente a arbitragem paulista, é uma vergonha. Em primeiro lugar. E caramba, se na Copa do Mundo funcionou, por que que não funciona no Brasil? Porque eles não estão sabendo usar. Então, não é. Eu não sou, mesmo com tudo que está acontecendo, eu não sou contra o VAR. Eu sou absolutamente a favor do VAR. Tem que ter o VAR. O VAR, ele chega, não é para tornar a arbitragem perfeita. O VAR, ele chega para diminuir os erros de arbitragem. Principalmente os erros que não dizem respeito à interpretação. Então é, impedimento foi, não foi. Bola entrou, bola não entrou. Pô, eventualmente, um toque de mão dentro da área. Agora, a forma como o VAR é acionado é que tem que ser melhorada. Como tem que ser como foi na Copa do Mundo. Então não é para parar o lance que, pô, o juiz que está no VAR, ele não pode ser o juiz principal. Se o juiz de campo não viu um toque de mão que foi e o jogo seguiu, não é o VAR, não é o juiz que vai falar: olha, teve um toque de mão lá, você não viu. Isso tá errado. O que tem que ser é assim: eventualmente, o cara chuta, a bola bate na mão do cara e sai para escanteio, pô, a bola tá parada. Mas o juiz ficou em dúvida: será que bateu na mão ou não? Aí ele pede a consulta ao VAR. E não o contrário. E não o cara de cima falar: ó, você não viu tal coisa. Né? Lance de gol, bola entrou. Aquela bola bate no travessão, bate dentro e sai. Pô, cai a bola na mão do goleiro ou alguém dá um bico pra lateral. Para, pera aí, vamos ver se essa bola entrou. Beleza. Aí, correto. Quantas vezes isso acontece? Difícil. Então, é para esse tipo de lance que serve o VAR. Não é pra ver se, pô, foi pênalti ou não foi. Foi, falta, não foi. Para, para. Isso quebra o ritmo do jogo. E os juízes não estão dando os descontos. Pior é isso. Os juízes ficam nervosos, ansiosos, querem acabar o jogo logo. Eles não dão desconto. Então teve um jogo aí que teve dois VAR. No jogo do Palmeiras, teve dois lances de VAR no mesmo tempo. Contra São Paulo, né? Cada um levou 3 minutos. 3 minutos. Na Copa levava 1 minuto e pouco. Cada um levou três. E olha que para padrão brasileiro, 3 minutos até que tá bom, né? Então só de VAR tinha 6 minutos. Mais substituição, mais cera, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Lesão. Pô, tinha que dar no mínimo 11 minutos, né? 5 mais os 6 do VAR. Ele só deu os 6. Como se não tivesse tido o VAR. Ele rouba, ele sonega tempo de jogo, os juízes da torcida. E isso é ruim para o time que precisa do gol. Normalmente é o Palmeiras. Então, assim, eu fico muito preocupado com o imediatismo das decisões por parte das pessoas, da população. Então, o VAR tá ruim, então vamos acabar com o VAR. É tão simples, né, tomar uma decisão dessa, acaba com o VAR. Em vez de melhorar, um negócio que claramente deu certo, na Copa do Mundo funcionou perfeitamente. O que tem é que pegar o sistema e tentar se aproximar ao máximo da metodologia usada na Copa do Mundo, que foi um sucesso, que foi perfeita. Por que acabar com o VAR? Né? Qual é esse desespero de acabar? O que a gente percebe é que tem algumas. Principalmente na Globo, né? Os caras querem acabar com o VAR. Então eles estão botando a culpa no VAR, não no mau uso do VAR. E estão induzindo a população a querer acabar com o VAR. A fazer uma campanha popular contra o VAR. Até porque ele é uma coisa que tem custo. Então, se tiver uma gritaria muito grande, é muito fácil para a CBF chegar e falar assim: ó, tchum, não, vamos acabar. Né? Não está servindo para nada. Os clubes que estão bancando, tá, ah, beleza, vamos acabar com esse negócio aí. E vai voltar a ser aquela roubalheira que era antes. Então, eu prefiro que continue tendo esses custos mais elevados para os clubes, Mas tem um sistema de VAR à disposição, desde que ele seja bem utilizado. Então a gritaria tem que ser para que a CBF tome vergonha na cara, a CBF, as federações, né? Tomem vergonha na cara e implantem o sistema de forma decente. Não essa coisa ridícula que a gente está vendo nos estádios brasileiros para o uso do árbitro de vídeo. É ridículo. Desculpa, é falta de inteligência ser contra um sistema que vem para melhorar porque o sistema está sendo mal utilizado. Então apareceu um tweet recentemente, acho que entre ontem e hoje, não lembro exatamente, em que o jornalista ele pega um vídeo antigo do Paulo Maluf. Paulo Maluf, hein? Quem diria que o Paulo Maluf ia ser um. Eu iria estar usando um vídeo do Paulo Maluf para ilustrar a defesa de um conceito. Paulo Maluf, todo mundo sabe, é um político que foi o símbolo, por muito tempo, né, o símbolo da corrupção aqui no estado, na cidade de São Paulo. Ele realmente foi um político corrupto. Ele está vivo ainda, né, mas ele não, acho que não é mais um político. Está preso, não sei se está preso. Andou preso aí um tempo. Um sujeito ladrão e tal, mas como conceito ele defendeu ele na época a lei do cigarro dentro dos restaurantes. E os jornalistas, a maioria está fumante, né? Aliás, como todo mundo, eu era fumante na década de 90. Como todo mundo, né? Fumante e tal. Aí o cara fala, proibiu de fumar dentro do restaurante, pô, porque na época ainda tinha uma separação, ala de fumante, ala de não fumante. Aí os caras cortaram com tudo, não pode fumar dentro. Hoje, pra gente, isso é uma coisa banal, né? Como que vai fumar dentro do restaurante? Que absurdo, né? Hoje a gente pensa isso. Na época era um absurdo proibir. Então, quando você corrige um costume, por mais que errado que ele esteja, sempre vai ter alguém contra. Então, assim, um novo costume, uma nova determinação, ela demora para pegar. Depois, quando pega, vai ser tão absurdo no futuro não ter, que você fala assim, pô, como é que isso existia sem ter? Que nem celular. Para quem tem um pouco mais de idade, né? Você ia encontrar com alguém num local, fora. Vamos marcar de encontrar sei lá, na praia. Pô, onde é que você tá? Ah, você tem que marcar o lugar certinho, ó, na barraca tal, não sei o quê. Se não, ó, vamos marcar na praia. Pô, você não achava. Você tinha que ir pro orelhão. Aí alguém tinha que ligar de um bar pro orelhão, do orelhão pro bar, e falar assim, onde você tá? Vamos se achar aqui. Aí falava onde tava. Não tinha, não é que nem o celular de hoje. Falava, onde você. Porra, né? Onde você tá? Tô aqui. Aí todo mundo se acha rapidinho. Então são coisas novas que a tecnologia ou que as mudanças vão proporcionando, e que no começo ninguém acredita, né? Passando um tempo, depois ninguém acredita que se vivia sem isso. Então o VAR, não quero chegar com tudo isso, daqui 10, 15, 20 anos, o VAR vai ser uma coisa absolutamente indiscutível. E não é porque está tendo dificuldade agora em se chegar a um bom uso, né? Que tem que acabar com o VAR. É ridículo, gente. Não reconhecer que o VAR é um avanço para o futebol. O que precisa é ter uma pressão muito forte, não para acabar o VAR, mas para usarem direito. Para estudarem como foi aplicado na Copa do Mundo, os casos que foi usado, os casos que não foi, principalmente os casos em que não foi usado. É isso que tem que ser feito. E a imprensa tem que ajudar a isso. Porque muitas vezes, às vezes eu acredito nisso, a equipe do árbitro de vídeo fica tão com o cu na mão de deixar passar um lance e ser massacrado pela imprensa, que o árbitro de vídeo tende a querer ser o árbitro principal. E o árbitro principal não sabe se ele deve ou não acatar o árbitro de vídeo, sendo que o árbitro principal é ele o juiz do jogo. E o árbitro principal acaba jogando tudo nas mãos do árbitro de vídeo. Bandeirinha, então, nem se fala. Se foi impedimento ou não, não interessa se o bandeirinha marcou ou não. Agora já interessa o que o árbitro de vídeo vai dar ou não. Então, que estudem muito o uso do VAR na Copa do Mundo, que foi perfeito. E façam igual aqui. E não vamos atrapalhar a evolução do futebol. É uma evolução. Se não tiver o VAR, o Palmeiras vai ser muito roubado, gente. Mas muito. Então, eu prefiro que se caminhe nessa direção. Que se aperfeiçoe o uso do VAR, porque aí nós vamos ser menos roubados. E repito, o VAR não vem para tornar a arbitragem perfeita e acabar com os erros de arbitragem. De onde se tirou a ideia do VAR? Do futebol americano, né? Pô, no futebol americano tem o VAR desde, né, há muito tempo atrás. E vivem errando. Principalmente nas decisões onde não aplica o vídeo, o desafio, né, o challenge. Então tem um monte de erro de arbitragem. Não acaba os erros de arbitragem. O que acontece é diminuir. É esse o objetivo do VAR. Diminuir os erros decisivos de arbitragem. Tá certo? É o que o Valdir aqui tá falando. Aquela cena do juiz procurando pênalti pro Corinthians no último lance foi emblemática. Então, uso errado. Ficou muito claro, né? Que naquele último lance do jogo, no Morumbi, Corinthians e São Paulo, São Paulo-Corinthians, teve um lance lá que o Henrique, eu acho que se mergulha. Né? Eu nem assisti. Tá? Eu tava vendo o filme com a minha filha e com a minha mulher. Mas parece que tem um lance no final que o... tem um... E não foi nada. Parou o jogo. Os 47, 48. Os caras ficaram lá no VAR. Vai. Será que foi pênalti? Não foi. Vamos dar pênalti pro Corinthians? Não vamos dar. E no final não tiveram coragem de dar porque... Assim, foi tão não pênalti. Que se fosse um pouquinho pênalti, talvez eles dessem. Mas foi tão não pênalti que eles falaram, puta, esse não dá. Esse a gente vai ser massacrado se a gente der. Então não vamos dar. E não deram. Mas que fica aquela impressão clara de manipulação, fica, né? Uma parada dessa, naquele momento, num lance daquele. Pô, o juiz não deu nada, segue, não tem nada que parar. O juiz, peraí, que estão me avisando aqui. Estão me avisando. Ah, vá cagar. Isso é uma palhaçada. É isso que não pode ter. O mau uso do sistema. O sistema não pode acabar. O sistema tem que ser aperfeiçoado. A Milena pergunta assim, se no vôlei tem dado certo, por que no futebol não dá certo? Bom, primeiro porque no vôlei é muito simples. É uma câmera lenta, num lance de bateu ou não bateu na mão, né? Teve desvio, se não teve desvio, ou foi dentro ou fora. Não cabe interpretação em nada. Então o cara só precisa ver o replay duas, três vezes. As câmeras são muito mais próximas da quadra. Então é impossível não ter um ângulo onde dê para perceber se foi dentro ou fora, se bateu ou não bateu na mão, se desviou ou se não desviou. Então é muito rápido tomar a decisão. E é objetiva, não cabe interpretação. Mas será que foi pênalti? Será que foi suficiente? Que nem aquele lance do Dudu, né? O pênalti em cima do Dudu lá no Morumbi. Será que foi suficiente para o Dudu cair? Isso é interpretação. Então a diferença é essa. De um VAR no vôlei e um VAR no futebol. É que no do futebol cabe interpretação. E outra, no VAR do vôlei não é toda hora. Inclusive tem uma regra que define. Ó, só pode 3 VAR por 7 para cada time. E é rápido. E é muito rápido. É muito mais simples de tomar essa decisão. E não tem tanta pressão, né? Os juízes não ficam tão pressionados. Porque a pressão que se faz por ser futebol e pelo carnaval que a mídia faz... Eu repito, eu nunca vou concordar com a figura do comentarista de arbitragem. Comentarista de arbitragem é a coisa mais patética que existe. Isso põe uma pressão em cima dos juízes absurda. Então, assim... E o próprio, a própria, né, repercussão que se dá em cima de arbitragem. No fundo, é um uma espiral negativa, né? Os juízes são ruins, gera desconfiança na torcida, na população, gera repercussão na imprensa, que gera mais pressão em cima dos árbitros, que já são ruins e passam a errar mais ainda, e, além de serem mal intencionados, e fica esse ciclo negativo, cara. Então, assim, isso vai melhorar, acabar não vai acabar nunca, mas isso vai melhorar quando? Quando melhorar a qualidade dos juízes. Quando os juízes apitarem bem. E o VAR chega para ajudar isso, então é para tentar reverter, exatamente para tentar reverter essa espiral negativa que o VAR chega, desde que ele seja bem usado. O Gessé falou que vai pôr no fone de ouvido porque já reclamou que o chato tá falando do Palmeiras de novo. Ô, dona Gesséia, não tá ouvindo, né, que você já pôs o fone de ouvido, né? Então, ô Gessé, já devia ter posto o fone de ouvido antes, né? Você sabe quem que manda em casa, né? Bom, vamos em frente. Eu tenho que falar agora desses caras aqui, Aracon. Aracon Contabilidade. Ó, tá em tempo ainda, tá? Você, animalzinho de teta que ainda não fez a declaração pro imposto de renda. Cara, hoje é dia 19. Pô, tá em cima, mas dá tempo. Você não vai conseguir mais fazer, né? Então, aproveita o feriado, aproveita o fim de semana, junta os documentos, não vai se meter a besta de querer fazer, vai fazer errado, vai tomar multa, junta os documentos e manda para quem sabe. É rápido. Você vai juntar os documentos e vai mandar lá para a Aracon Contabilidade. Como é que você vai mandar? Aí você vai combinar isso com o Júnior. Então você vai entrar em contato lá com a Aracon, ou pelo e-mail contato@aracomcontabilidade.com.br ou pelo WhatsApp 44-30-34-1568. Vai falar, o que eu tenho que mandar para você? Ele vai falar assim, ó, manda tal documento. Beleza. Você junta tudo, manda para ele, rapidinho ele vai fazer a sua declaração. Você vai saber quanto você vai ter de restituição. Isso aconteceu comigo, tá? Só que desculpem, eu fui mais esperto do que vocês. Eu mandei bem cedo. Mandei ainda era em março. Então eu já sei quanto eu vou receber de restituição e vou receber nos primeiros lotes. Por quê? Porque eles fazem rápido. Né? Mas para isso você precisa juntar os documentos e mandar. É isso que você precisa fazer. Combina com o Júnior, fala que viu aqui no Verdazo. Tira isso da frente, tira essa dor de cabeça da sua frente, tá? Tá passando o tempo, tá, você vai deixar chegar em cima da hora. Aí você vai se ferrar, depois você vai falar, ninguém me avisou. Mas tempo pra ficar no Periscatso você tem, né? Então aproveita, mais uma dica aqui do Periscatso pra você. E faça sua declaração de imposto de renda de pessoa física na Aracon. Um grande abraço lá pro Júnior. Todo o pessoal da Aracon lá de Maringá. Ai, mas é de Maringá, vou fazer minha declaração em Maringá. Vai, é online. Né? Se você quiser fazer na sua cidade, você também vai ter que mandar tudo online, do mesmo jeito. Então, qual é a diferença se é no outro bairro da sua cidade ou se é em outra cidade? O que interessa é que vai ser feito direitinho por palmeirense, por gente que está aqui assistindo também o Periscatso. Um grande abraço, então, para o pessoal. Aí, a Milena não fez. Milena, já sabe o que tem que fazer, né? Muito bem. Vamos em frente. Agora é hora de vocês. Aí o Newton pergunta, alguma novidade sobre a negociação da transmissão com a Globo? Essa pergunta já é quase um novo cadê o Ramos? Cadê o Ramos? Cadê o Romarinho? O Palmeiras já acertou com a Globo? Como se eu soubesse. Como se eu fosse uma mosquinha que ficasse ali na sala de reunião do Palmeiras e soubesse dessas coisas. Eu não sei. Eu não sei, eu não sou repórter. Ainda. Ah... Ainda não sou, mas serei. Então vocês acham que eu sou por causa desse microfone aqui, né? Parece coisa de repórter, né? Eu não sou repórter. Como eu disse, eu trabalho no escritório o dia inteiro. E não tenho condição de acompanhar os bastidores do clube ainda. De ter aquela informaçãozinha, né? Aquele contato direto com a academia de futebol, com aquelas pessoas bem informadas. Então, para cavocar uma informação e trazer. Ainda não, mas isso vai acontecer. Sabe quando? Quando a gente tiver 1.000 padrinhos. A gente está lutando para chegar na marca de 500. Sabe? E chegar na metade, né? Porque depois da segunda metade acho que é mais fácil, né? Então, quando a gente chegar no 1.000 padrinhos, aí eu vou ter sustentação necessária, suficiente para poder me dedicar o dia inteiro ao Verdasso. Aí sim, aí eu vou lá para academia, buscar informação direto lá, saber de tudo. Aí passo aqui para vocês. Hoje o que eu sei é o mesmo que sai na imprensa, é o mesmo que vocês. Então, não adianta você perguntar para mim. Se eu sei, é porque está na imprensa. Se está na imprensa, você também já devia estar sabendo. Então não adianta vir perguntar aqui. Sabe o que que adianta? Fica padrinho. Ajuda esse negócio a andar. Você não quer ver? Você não quer receber informação direto de palmeirense, que é muito mais confiável? Ou você vai ficar confiando nesses caras que falam que o Palmeiras está negociando com o Avelar? Com a Rádio Bogotá? Por onde você quer continuar se informando? Então, cara, investe em você mesmo. Investe em alguém que tá, que vai proporcionar para você informação de primeira, e sem prejudicar o Palmeiras, sem bagunçar o Palmeiras. Então, hoje saiu aí uma. Teve uma entrevista, não sei, acho que foi do Johan. Sei lá quem é que deu a entrevista aí, falou assim: ah, porque. O Zé Rafael. O Palmeiras falou: não, porque é ruim ficar sem jogo e tal. Aí sai lá na manchete: Palmeiras pode sentir a falta de jogos. Tirou totalmente do contexto que o Zé Rafael falou. Então, esse tipo de coisa você nunca vai ver aqui no Verdazzo. A manchete, as manchetes do Verdazzo sempre vão ser a favor do Palmeiras. Sempre vão ser no sentido de informar o torcedor palmeirense, mas sem prejudicar o Palmeiras, sem veneno, sem o veneninho escorrendo aqui do lado da boca, sabe? Que vocês sabem muito bem de onde vem esse veneninho, quais são os jornalistas que são venenosos. E eu sempre faço questão de dizer, não são todos os jornalistas que fazem isso. É um perigo e é um erro você generalizar e falar, ah, a imprensa é uma merda. Não, não é a imprensa. Os veículos normalmente são mal intencionados, a maioria deles. Por quê? Porque eles querem retorno comercial. Então eles querem audiência a qualquer custo. Então, para eles, o que importa é uma manchete bombástica, que atrai a sua atenção, que faça você clicar, que faça você ir lá dar audiência para eles. Então, é isso que importa para esses caras. Para o Verdasso, não. Para o Verdasso, o que importa é ter um público que não se importa com. Público inteligente, né? Começa por aí. Um público inteligente. Isso não afasta a emoção, tá? Acho que emoção e inteligência podem andar lado a lado. Mas é um cara que. O público do Verdazzo são aquelas pessoas que sabe, pensam. Não, peraí, isso aqui é um absurdo. Eu nem vou dar bola para isso. Palmeiras negociou com o Avelar. Pô, mas quem são os laterais esquerdos do Palmeiras? Por favor. Ah, algum dos dois está para ser vendido? Aí é outra história. Mas não tá. Então. Vamos fazer esse canal ficar grande, gente. Com 1.000 padrinhos, vai ter reportagem. Sabe aquela reportagem que você chama o jogador para sentar, entrevista? Chama o jogador para sentar, fica lá batendo papo 30, 40, 50 minutos, contando histórias legais da vida, do passado, da trajetória. Vai ter reportagem, sabe, mais bem produzida, sabe, vídeos bem produzidos, com tática, com possibilidades, com análise do que o time faz em campo. Sabe, com o tempo. Para dedicar, para poder esmiuçar o dia a dia do Palmeiras, a gente vai fazer miséria aqui. Mas eu preciso desse tempo. E para isso eu preciso de segurança financeira. Então, para isso eu preciso de 1.000 padrinhos. 1.000! E a gente já está com quase 500, gente. Quase 500. Então, devagarzinho a gente vai indo, dando esses passinhos de formiguinha até a gente ter segurança, sabe, para fazer esse projeto andar. Próximo passo. Eu não vou fazer isso sem segurança, né? Como todos vocês, eu tenho uma família. E não adianta eu sair fazendo propaganda. Fique padrinho do Verdado. Aí o cara vai e fica lá no impulso e depois larga. Não, eu quero gente que acredite nesse projeto. Que bote fé que quando chegar no 1.000, quando juntar mais esses 500 que faltam, 500 e pouquinhos que faltam, a gente vai ter um puta de um canal pra falar só sobre o Palmeiras. Aí você vai poder largar de vez a imprensa. Só vai ter que assistir transmissão de jogo mesmo e a imagem só, porque o som vai ser aqui. Combinado? Então você vai clicar aqui no meu dedo, ó, tem já o link pro Catarse, tá? Exclamaçãozinha aí, clica, Catarse, fica padrinho. Quiser conhecer mais sobre o projeto, acessa o endereço que está aqui embaixo, verdazo.com.br/padrinho, para entender melhor o que é esse apadrinhamento. Vamos lá, vamos encher o cálice. Barulhinho legal, né? Do vinho enchendo. Boa noite, Angélica, Porco Osasco. É, o Marcelo Moreira está falando que lembra de quando eu contei todo o contexto do Brasileiro de 79, uma partida contra o Flamengo no Maracanã. Contei essa história algumas semanas atrás, alguns meses atrás. Ele está perguntando se eu lembro da atmosfera contra eles na Copa do Brasil de 99. Foi bem diferente. Foi bem diferente, até porque o Palmeiras estava encarando aquela Copa do Brasil de forma secundária. Porque toda o foco daquela Copa, daquele time de 99 estava na Libertadores. A Libertadores era jogada só no primeiro semestre. Assim como a Copa do Brasil. Era um calendário absurdo. E assim, se você for pesquisar, em 1999 o Palmeiras fez quase 90 jogos, ou mais de 90 jogos. Então era muito comum, porque jogava Copa do Brasil e Libertadores, era tudo concentrado no primeiro semestre. Era jogo terça e quinta. Então tinha jogo no fim de semana, jogo na terça, jogo na quinta e jogo no fim de semana. Era comum isso. Aí você fala assim, ah, então como é que os caras não conseguem jogar isso hoje? Porque o futebol de hoje mudou. Primeiro porque a lei agora não permite mais que se faça jogos em intervalos de tempo tão pequeno. Então o Estatuto do Torcedor vetou isso. E o preparo físico hoje, então, está muito melhor. E como o preparo físico melhorou, os técnicos fazem com que os jogadores percorram muito mais espaço dentro de uma partida. Então é muito comum hoje você ver jogadores correr 11, 12 quilômetros. Sendo que naquela época, eu duvido que um jogador corresse mais do que 8 quilômetros. O jogador não tinha que se deslocar pelo campo inteiro. Eles guardavam posição muito mais, né, do que hoje. E na década de 90, imagina na década de 70, era muito menos. Corria-se muito menos, corria-se 5 quilômetros, 6 quilômetros. É uma pena que hoje a gente não tem nenhum registro de um jogo em câmera aberta para você pegar um jogador e medir pelo computador quanto ele percorreu. Né? O jogador não vai ficar o tempo todo dentro do enquadramento para você fazer essa medição, mas duvido que ele corresse mais do que 5 quilômetros na década de 70. Hoje corre 12. Tanto que o Palmeiras passou pelo Flamengo e acabou eliminado pelo... Foi nos pênaltis, né? Pelo Botafogo. O Palmeiras foi eliminado nos pênaltis pelo Botafogo porque jogou com o time reserva. Imagina ser eliminado pelo Botafogo. O Palmeiras foi eliminado pelo Botafogo. Se não tô errado, tá? Vocês vão me corrigir aí porque eu já tomei dois cálices de vinho aqui. Mas o Palmeiras não levou a sério aquela Copa do Brasil. Só que aquele jogo contra o Flamengo, ele foi épico. E calhou. O jogo contra o Flamengo calhou de ser um jogo que o Palmeiras usou o time principal. Talvez até por ser o Flamengo. Né? O Palmeiras tinha perdido por um gol de diferença lá no Rio. O Paulo Nunes fez um gol no finalzinho. Acho que estava 2-0 para o Flamengo. O Paulo Nunes fez um, ficou 2-1. 2-1, aí era assim, o Palmeiras precisava ganhar por Um gol de diferença. Então se ganhasse de 1-0 era Palmeiras. 2-1 ia para pênaltis. Se fosse 3-2, aí era Flamengo. Porque o Palmeiras perdeu de 2-1 fora, pela regra do gol fora, daria Flamengo. E o Flamengo fez 2 gols, então aí o Palmeiras precisava fazer 4. E tava 2-1 pro Flamengo aos 15 do segundo tempo. O Palmeiras precisava fazer 3 gols. E fez os 3 gols. Fez um aos 16 com o Júnior. Aí ficou meia hora bombardeando o gol do Flamengo e nada. Aí saiu 2 gols perto do final. 41 e 43 do segundo tempo, os dois do Euler. Mas a atmosfera, assim, tava muito mais em cima da Libertadores. Então eu vou recuperar aqui a sequência dos jogos para saber exatamente qual foi a situação que o Palmeiras ganhou do Flamengo. Foi no meio daqueles jogos da Libertadores e também do Campeonato Paulista. E eu lembro que o Palmeiras tinha... Eu não sei se foi logo depois dos jogos contra o Vasco. Que o Palmeiras eliminou o Vasco nas quartas de final. Ou nas oitavas, né? Da Libertadores de 99. Vou buscar aqui. Tô buscando aqui a sequência certinha para não falar besteira. Vamos lá. 99... Palmeiras 4, Flamengo 2. Ah, não. Foi logo depois de ter eliminado o River Plate. Então, foi um pouquinho antes. Aliás, desculpa. Foi logo depois. 2 dias depois. Foi uma sexta-feira. Palmeiras jogou quarta-feira contra o River Plate lá em Buenos Aires. Quarta-feira foi jogar com o River Plate em Buenos Aires. Perdeu de 1-0 e o Marcos fechou o gol. Na sexta-feira foi decidir a vaga. Sexta-feira à noite, gente. Foi decidir a vaga contra o Flamengo no Palestra. E lotou o Palestra. Olha que coisa. Eu tô até besta aqui de lembrar disso. E no domingo foi jogar contra a Matonense pelo Campeonato Paulista. Que absurdo. Que absurdo. Realmente são os absurdos do futebol brasileiro, cara. Eu tô vendo agora aqui, tô ficando revoltado. Aí na quarta-feira seguinte, jogou contra o River Plate e ganhou. E aí foi jogar com o Botafogo. É isso mesmo. E aí foi jogar contra o Botafogo. Pela Copa do Brasil e acabou eliminado pelo Botafogo. Eu tô tentando... Ah, agora sim. Então jogou contra o Botafogo. Primeiro jogo em casa foi 1-1. E aí sim com o time reserva. Aí jogou com o Deportivo Cali lá, perdeu. Tem uns jogos pelo Campeonato Paulista enfiados no meio aqui que nem compensa falar. Então, no dia 28, empatou com o Botafogo pela Copa do Brasil. Dia 30... 2 dias depois, ganhou da Portuguesa. 4-3, Campeonato Paulista. Aí dia 2 foi jogar lá em Cali. Primeira final da Libertadores. Imagina o time que jogou contra a Portuguesa, né? Ainda ganhou. Aí depois, clássico contra o Santos, no Morumbi, pelo Paulista, no dia 5. Aliás, 2 clássicos contra o Santos. Provavelmente pela semifinal do Campeonato Paulista. E o Palmeiras ainda passou pelo Santos com o time reserva. Aí foi decidir a vaga na final da Copa do Brasil contra o Botafogo no Maracanã. Empatou 1-1 e perdeu nos pênaltis. Aí perdeu a final do Campeonato Paulista e aí jogou a final do Deportivo Cali. Então olha só, gente, que loucura. Então vamos recapitular aqui. Entre o dia 19 de maio e o dia 16 de junho foram 12 jogos. 12 jogos em 28 dias. 12 jogos em 28 dias. Por Libertadores, Paulista e Copa do Brasil. Tudo no funil, tudo na reta final. Óbvio que o foco total estava na Libertadores. Então, assim, em termos de a comparação da expectativa daquele jogo contra o Flamengo foi nula. Nem dava tempo de criar expectativa, porque era tanto jogo, que não dava tempo de, puta, é o jogo contra o Flamengo pra decidir a vaga, nada. 2 dias antes a gente tava em Buenos Aires. Então não teve isso. A primeira final do Paulista foi antes. Aí o Palmeiras ganhou o Paulista. Aí depois foi jogar a segunda final e aí o Paulo Nunes falou, fica com o Paulistinha, né? Clássica. Vamos ver o que mais vocês estão perguntando aqui. Ah, o jogo foi sensacional, né? Como disse o Marcelo Fortes aqui. Aliás, o Marcelo Fortes ficou padrinho, né? Naquele penúltimo periscato, ele falou, vou ficar padrinho. Ficou. Ficou e foi no churrasco, inclusive, né, Marcelão? Muito bem. Nenhum superchat hoje. Bem lembrado, Lisandro Martelo, hein? Nenhum superchat hoje. Eu no feriado aqui, zero superchat, hein? Nem pra pagar o vinho. O Henrico tá perguntando se eu lembro por que, que o Carlos Germano não jogou a segunda partida da Libertadores. Por que ele não jogou? Porra, essa você me pegou, hein? Não lembro. Posso te falar duas coisas. Ou tava lesionado ou tava suspenso. Pode ser outra coisa, né? Acho bem pouco provável que seja outra coisa que não essas duas possibilidades. Mas que loucura esse calendário. Eu tô relembrando agora, peguei a lista de jogos aqui e tô... Como pode, né? Como pode um negócio desse acontecer? Ih, rapaz, sumiu tudo aqui. Eu não tô conseguindo ver mais o chat. Deu um bug aqui no browser. Porque eu fui abrir uma página aqui pra ver o negócio do Carlos Germano, tá vendo? Acho que agora voltou. Vamos ver se eu... Eu nem lembrava que não era o Carlos Germano o goleiro, viu? Mas se você tá falando, eu acredito. Olha lá. Palmeiras 1-1 contra o Vasco, um jogo de ida. Carlos Germano jogou. Aí depois teve um 4-4 com o São Paulo. Aí o jogo de volta, quem jogou foi o goleiro Márcio, não foi de fato o Carlos Germano. Que coisa, eu não lembrava disso. O palmeirense tem uma memória que é brincadeira também. Aí, primeiro superchat da noite, o Bruno fez o primeiro superchat. Boa, boa. O que é mafrinha? Não sei o que é uma mafrinha. Brunão Verotti fez aqui o superchat. Olha lá, Gustavo Magalhães quer falar sobre especulação de troca de jogadores. Taranana. Mas a pergunta dele é bem colocada. A negociação não é saber se existe de fato, quer saber a opinião, se trocaria se fosse o caso. É. Cara, é uma troca que passa muito pelo departamento médico. O Luan, ele tem a tal da fascite plantar. Eu tenho isso, é horroroso. É uma dor que vem na planta dos pés, do nada, e você não consegue pôr o pé no chão. Então você tem que tomar anti-inflamatório, pra passar a dor, pra conseguir pisar no chão. Quem tinha isso também é o Pierre. O Pierre teve a carreira muito prejudicada na fase final, quando ele desenvolveu essa doença. Doença, não sei se é uma doença, né? É uma condição, sei lá. E tem que ver o quanto é crônica essa fascite plantar do Luan e o quanto o departamento médico do Palmeiras está apto a curar isso aí. De repente, você... é que tá. A medicina, ainda não... eu não sei se é possível curar isso com cirurgia, se tem graus dessa condição que, dependendo de uma cirurgia, você conserta, ou se não interessa o grau, vai sempre ter problema. Então você... investir num jogador que tem esse tipo de problema é complicado. Agora, na condição técnica, vamos supor que é zerado, que o Luan tá zeradão, ou que, pô, fez um puta de um exame no cara e falou assim, ó, se a gente fizer uma cirurgia aqui, em 2 meses ele tá zero. Ah, eu trocava. Eu trocava porque o Lucas Lima, ele não tá... Assim, eu acredito muito num projeto de longo prazo com o Filipão. E o Lucas Lima não está conseguindo se adaptar bem ao tipo de jogo do Filipão. E o Filipão não está fazendo muita questão de direcionar o jogo pro Lucas Lima. Como ele tinha isso no Santos. No Santos o jogo era feito para ele brilhar. E o Luan é um fora de série. Por que que o Luan tá mal de um tempo para cá? Exatamente por causa dessa maldita fascite plantar que não tá deixando ele ter sequência. Então, assim, tudo dependeria da condição clínica do Luan. Eu acho ele um craque, um puta de um jogador. Mas não adianta nada se desfazer do Lucas Lima, reforçar o Grêmio com um cara como o Lucas Lima, que pode render muito na mão do Renato, e pegar um cara que vai jogar, sei lá, menos da metade dos jogos. Assim, de repente, quando no planejamento do rodízio ali, agora vamos jogar com o Luan, aí puta, deu a crise de fascite, não dá. Não dá pra entrar em campo. Porque acontece, vem do nada. Você vai dormir, você acorda, você não consegue pôr o pé no chão. Então, é complicado. Grande Marcel, que também estava lá no churrasco, né? Feliz Páscoa e vamos apadrinhar o projeto. Mas um padrinho dando testemunho de que vale muito a pena. Por que que eles falam que vale a pena? Porque essa forma de encarar o Palmeiras, de conversar sobre o Palmeiras, de discutir sobre o Palmeiras, sem dar conversa para especulação, sem cair nessa coisa raivosa de cobrar jogador, de chamar jogador de vagabundo, sabe? Isso é meio norma aqui entre nós, no Verdazo. Então a gente não faz esse tipo de coisa. E todos eles são unânimes em falar, meu, é como uma desintoxicação. Que eu antes, eu tinha um comportamento tóxico em relação ao Palmeiras, e depois que eu entrei no Verdazo, pô, isso mudou. Cara, eu fico tão satisfeito de ouvir essas coisas, porque a gente criou isso dentro dos grupos de WhatsApp do Verdazo, de forma que fica mais prazeroso torcer pro Palmeiras. Fica menos pesado, fica um negócio mais, sabe, só a parte boa, não tem a parte ruim. A parte ruim é claro, quando perde. Mas, sabe, a gente tem lá um local onde a gente consegue conversar sobre o que deu certo e o que deu errado de forma sadia. Então, torcer pro Palmeiras acaba sendo uma coisa mais gostosa, mais leve. Isso segundo eles próprios. Vocês estão aí, vocês estão ouvindo aí, vocês padrinhos? Falem que eu não tô mentindo, falem que é tudo verdade isso que eu tô falando. Porque vocês que falam isso, eu tô repetindo o que vocês me falam. Então, esse é um motivo. Mais um motivo, além de ter um canal, de estar tá dando, tá construindo um canal de palmeirense, com todas as propostas que eu tenho, e aí é questão de vocês confiarem, acreditarem que eu vou fazer um bom trabalho, e eu garanto para vocês que eu vou me esforçar o máximo para fazer isso. Tem essa questão também de fazer o exercício de torcer para o Palmeiras uma coisa muito mais agradável, mais leve, mais suave. Então, fiquem padrinhos que vocês vão gostar. Lógico, tem gente que não dá mínima para isso, que prefere ficar xingando. É bom, não, vamos xingar, esses vagabundos ganham muito mesmo, e vocês ficam passando pano. Não, tá bom, se você é desse tipo de torcedor, realmente você não vai se encaixar aqui no Verdazo. Mas se você não é, pode vir que você vai gostar. Muito bem, senhores. Ah, muitos elogios aqui no final, muito obrigado, agradeço muito. E espero continuar merecendo a confiança de vocês. Olha lá, o Dirceu tá falando que tinha tal da fascite. Com 4 sessões de terapia de choque, ficou bem. Então, tá vendo? No caso dele, deu certo. Tem que ver. Agora, se fosse negócio simples, acho que o Grêmio também já tinha resolvido, né? Também tem isso. São várias formas diferentes de. O Diego Mendes está perguntando se eu acho que eles teriam coragem de mexer, manipular as imagens para tirar ou colocar impedimento. Ah, isso daí é difícil, né? Mexer na imagem, deslocar o jogador ali, é uma coisa que não é tão simples. Pelo menos na tecnologia de hoje. E vai deixar rabo, deixar rastro. E aí uma investigação ali pega. Aí vai ficar muito feio. Aí é cadeia, né? Então acho que não. Acho que não chega. Para fazer rápido, né? Vai deixar rabo. Então acho que nesse momento não. Muito bem. Muito bem. Então vamos encerrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado da discussão hoje. Não teve muito assunto, então eu foquei um pouco no VAR e respondi as perguntas de vocês. E essa é a pegada do nosso projeto. Sabe, a gente não deixa a chama do Palmeiras apagar nunca. A gente sempre arruma alguma coisa para falar, sempre arruma alguma coisa para manter o contato aceso. E por quê? Porque é sempre muito bom falar de Palmeiras, né? Independente de estar tendo o jogo ou não. E tá chegando já, né? Quarta-feira já tem jogo. Quinta, desculpem. Daqui 6 dias, Melgar e Palmeiras, lá de Arequipa, no Peru. Jogo do Facebook às 11 da noite. Quer dizer, você tem que esperar tantos dias ainda. Chegar no dia, você tem que esperar até chegar às 11 da noite. Então vai ser meio torturante, mas vai chegar. Tá? Então quinta-feira da semana que vem, Melgar e Palmeiras, transmissão. Claro, aqui do Verdazo. Não sei se ainda vai ser com o Bruno ou não, por causa do horário. A gente vai ter que achar uma solução para fazer essa transmissão juntos. Se não der para fazer com o Bruno, eu mesmo faço. Mas na segunda, antes disso, então, na segunda-feira, mais um Periscatso. Tá? Segunda-feira, aí já com novidade de treino, já vai ter bastante treino sendo feito. A equipe já está treinando já a semana inteira. E a gente vai comentar aí as novidades do Palmeiras, o William já correndo, mas ó, esqueçam do William antes da Copa América, tá? Ele não volta antes da Copa América. É só julho pro William, tá? Então não fiquem criando expectativa. Expectativa só pro Periscatso de segunda-feira e pro jogo de quinta-feira, a partir das 11 da noite, Melgar e Palmeiras. A gente se vê aqui no canal. Beleza, rapaziada? Obrigado pela companhia e até a próxima. Saudações alviverdes a todos e boa Páscoa a todos. Aí eu falo que acaba, mas não acaba porque tá ao vivo ainda. Tá ao vivo? Cortou? Tá ao vivo ainda.